Estamos de volta, 15ª edição do seu Na Rede Podcast. Voltamos, infelizmente, sem o PH Santos, que foi para um novo destino, desejamos muita sorte a ele. E vamos conversar neste programa sozinhos, vamos estar solitários em breve aí com acompanhamento de outras pessoas, né? Mas por enquanto, vamos tocar o barco sozinho. E esse retorno, nós vamos dar dicas de um especialista sobre como você pode encontrar o melhor notebook para você que está buscando um notebook para o dia a dia mesmo, um notebook mais barato, e também um notebook gamer, ou aquele notebook com a configuração mais parruda, você que trabalha com edição de fotos e vídeos, então você quer um notebook mais potente. Então nós vamos dar essa dica. Nós conversamos para poder obter essas informações com o Leonardo, que é do Zoom, Leonardo Oliveira. Ele é especialista de produtos do Zoom, que é um site e também um aplicativo que faz comparação de preços, né? Para você, antes de comprar, visita tanto o Zoom quanto também tem o Buscapé, você pode visitar e ver lá como é que está o preço médio do produto e onde é que está mais barato. São sites que podem te ajudar a economizar algum dinheiro. Então, vamos ao que interessa. Se você quer um computador, né, um computador básico, a dica do Leonardo é que você procure uma configuração mais simples, como um computador com o processador i3 ou i5 de sétima geração da série U. Já deve isso dar conta do recado. Mas recado para quê? Para quem usa para navegar pela internet, trabalhar com pacote Office, então essa configuração é interessante. Então, nos casos dos notebooks básicos, é importante conferir sempre se o armazenamento interno tem o tamanho que você precisa e o tipo de sistema operacional que já vem instalado no produto, né? Geralmente, as pessoas buscam o sistema operacional Windows. Então, se você está à procura de um notebook bom e barato, né, como nós dissemos, o Leonardo, ele sugere um notebook específico, que é o Samsung E30. Segundo ele, ele vem com um processador Core i3 de sétima geração e 4 GB de memória RAM, que é um conjunto simples, mas suficiente para tarefas básicas, como rodar planilhas do Excel e documentos do Word, além de navegar pela internet. Então, ele fala, o Leonardo, que esse notebook ele tem uma tela de 15.6 polegadas com resolução Full HD, bem superior a outros modelos básicos, né, que a gente está falando aqui dos básicos para o dia a dia, e ajuda a melhorar a experiência de assistir filmes, por exemplo, na Netflix, através do notebook. Mas não, nós não vamos ficar só nessa opção, né? Se você acessar o nosso blog, lá, o blog Na Rede, né, blogs.diarionordeste.com.br/na-rede, você vai ver que nós temos outras opções além desse equipamento da Samsung, né? Tem outras opções que você pode verificar a que fica mais interessante no seu bolso, inclusive, né? Não só na configuração. É sempre bom a gente pensar na questão custo-benefício da coisa, porque acho que é isso que no final das contas a gente quer, né? Então, outros dois notebooks que nós vimos, antes de a gente voltar a falar do E30 da Samsung, foi o notebook da Lenovo 330, que fica na casa dos R$2.141,10. Né? Ele tem um processador i5 de oitava geração, com Windows 10, tem tela HD tela de 15.7 polegadas, HD e antirreflexiva. Ele tem um HD de 1 TB e 8 GB de memória RAM. Não tem SSD. Estamos falando de equipamentos básicos e sem SSD, no caso. A outra máquina também é da Lenovo, 81FE0001BR, ou seja, meio contrário. É um Intel Core i5, ele é da série U também, 8250U. Tem 15.6 polegadas, tela antirreflexiva, ela é HD, não é Full HD. Tem 1 TB de HD e ela já vem com uma placa de vídeo offboard GeForce MX150 de 2 GB. Assim, não é uma placa de vídeo espetacular, mas ela já tem um destaque a mais do que os outros dois, né? Que o Lenovo 330 e que o E30 nessa casa dos notebooks básicos. Então ele já tem um pouquinho de destaque. Ele tem 8 GB de memória RAM e, como falei, a placa offboard. Os três modelos que eu estou falando aqui, tanto o Lenovo Transit 30, quanto o Lenovo 81FE001BR, quanto o Samsung E30, todos têm Windows 10 como sistema operacional. E voltando ao Samsung, ao celular da Samsung, celular não, desculpa, ao notebook da Samsung, ele vem com processador i3 de 7ª geração da linha Essentials, Windows 10, como eu já tinha falado, sistema operacional, tem tela Full HD anti-reflexo de 15.6 polegadas, 4GB de memória RAM e HD de 1TB. Também não tem SSD. Então assim, ele, na minha opinião, é o mais simples, o mais fraco, né, dos três. O Leonardo acha que no conjunto, quando você analisa os três, ele fica melhor. Eu já acredito que o Lenovo, que custa R$2.609, na casa R$2.609, né, que é o Lenovo 81FE001, talvez já seja uma máquina mais interessante, porque ela é uma máquina, digamos assim, de entrada, mas que já tem uma placa offboard, ela já tem 8GB de memória RAM, ela não tem uma tela tão fantástica assim. Mas é isso que a gente tem que analisar. Para que você quer um notebook? É para trabalhar, navegar na internet, assistir um filminho, um videozinho? Então acho que essa máquina talvez seja a que tem o melhor custo-benefício. A Lenovo 330, ela, como você vai ver lá no site, ela é mais barata que essa Lenovo 81FE001BR. A Lenovo 330 é R$2.141,10. E o notebook da Samsung, só quero falar de celular, né? O notebook da Samsung, ele custa na casa de R$1.804. Então, assim, ele é o mais barato da Samsung. Mas eu acredito que esses dois modelos da Lenovo sejam os mais interessantes, principalmente o 81FE001, apesar de ser o mais caro dos três. Ele parece ser um notebook com uma configuração, apesar de básica, mais parruda, como a gente já falou. Então assim, é um notebook para iniciar, mas já para você ter uma condição de ficar mais um tempo com ele. Então, indo agora para os notebooks gamers. Como a gente falou, o notebook gamers, por ter uma configuração mais parruda, ele também é indicado se você vai fazer edição de vídeo, edição de foto, porque eles têm uma capacidade de processamento melhor. Segundo Leonardo, a gente tem que buscar os processadores i5 e i7 de 8ª geração da série H e uma boa placa de vídeo dedicada. E a gente tem os modelos aí da GeForce, da série GTX, para a gente ficar focado. Já os editores, além de um bom processador e placa de vídeo, precisam de um notebook com muita memória RAM, a partir de 8GB, ou seja, 16 de preferência, para jogar também, né? O Dell G7, na opinião do Leonardo, é uma grande opção de notebook top de linha, com especificações avançadas e ótimo design, que reúne o melhor conjunto de especificações entre os modelos da marca, segundo o Leonardo. Nós, infelizmente, não testamos nenhum desses notebooks, já o Leonardo já testou, né? Ele vem com um processador Core i7-8750H de 8ª geração, com 16GB de memória RAM e placa de vídeo GeForce GTX 1060 com 6GB de memória dedicada. Com essas especificações, segundo o Leo, ele roda até mesmo lançamentos como Battlefield 5, Assassin's Creed Odyssey, numa boa. Além disso, esse G7, né, da Dell, ele vem equipado com um SSD de 256GB, um slot M2 para outro SSD, ou seja, é pancada mesmo. Ele tem um sistema de ventilação grande e eficiente, mas ele não vem com um design muito chamativo, né? Se você quiser trabalhar, pode ser uma boa, né? Que não tem aquela coisa muito brilhante e tal, um vermelhão, né, como a gente vê em algumas máquinas para jogar. Nós fizemos uma varredura, né? Nós fizemos o Zoom, essa varredura, eles nos mandaram essas três opções que eu vou falar agora de notebook, entre elas o G7, né? O notebook Dell Gaming G7. Esse realmente, na minha opinião, também acredito, vendo apenas a configuração, né? O Leonardo chegou a testar, eu não testei, mas vendo a configuração, realmente o G7 parece ser um monstrinho. O Leonardo testou de 6GB na placa GeForce, né? Na placa offboard GeForce. Nós não vimos essa configuração, não recebemos essa configuração do Zoom, mas nós pegamos uma placa de 4GB. E GTX, no caso, 1050 Ti de 4 GB. E ela já está num preço que já pesa um pouquinho no bolso, né? R$ 5.822,17. Essa configuração já do Leonardo já passa dos R$ 6.000. Então você tem que analisar o que você quer. É bem verdade que com essa placa off-board 6 GB e mais a configuração, né, que eu vou citar aqui, né, um Core i7 de 8ª geração com 16 GB de memória RAM, um HD de 1 TB SSD, 256 GB, tela antirreflexiva Full HD de 15,6 polegadas, além do Windows 10 e teclado retroiluminado, ela é uma senhora máquina. Então, se você vai trabalhar com isso, além de jogar, né, você vai ter uma máquina muito potente que provavelmente vai durar um bocado de tempo. Geralmente as máquinas da Dell duram muito, por experiência própria, eu posso dizer que eu tive máquinas que eu aposentei funcionando, né, não com 8 anos, outra com 6 anos. Então, são máquinas realmente. Tirando o problema da bateria delas, a bateria dura mais ou menos 1 ano e meio e depois você tem que comprar outra. Então, tirando essa falha aí com relação à bateria, o resto do equipamento é muito bom. Então, além do Dell Gaming G7, no caso aqui a gente vai te dizer o G7 7588A30P, que custa aí na casa aí dos R$ 5.822, nós temos também as opções do Lenovo Legion Y530, que ele vem com um sistema operacional Windows 10 e uma placa de vídeo offboard GeForce GTX 1060 com 6 GB de memória RAM. Tem 16 GB de memória RAM e processador Core i7 de 8ª geração. O HD é de 1 TB, né? Tem um SSD de 128. A tela tem resolução Full HD com 15,6 polegadas e recursos como antirreflexo e teclado retroiluminado pelo precinho aí de R$ 6.499 em média, né? Em algum lugar você vai achar mais caro, talvez um pouco mais barato. O Dell G7 7588A20, ele está na casa dos 5.477. Ele vem com processador i7 de 8ª geração, tela antirreflexiva de 15,6 polegadas, 8 GB de memória RAM e HD físico de 1 TB, mais um SSD de 128 GB. Ele tem sistema operacional Windows 10 e placa de vídeo dedicada GeForce GTX 1050 Ti de 4 GB de RAM. Também tem teclado retroiluminado. E o que é que a gente pode. Como é que a gente vai escolher? Você pode dar uma olhada, como é que a gente vai escolher esse daí? Esse notebook, tanto para o uso diário quanto para o uso de jogos ou edição de vídeo de fotos. Você tem que ver, tem que verificar a questão do seu bolso, né? Quanto você pode pagar, pensar na questão de custo-benefício, né? Essa máquina vai te dar quanto tempo podendo usar esses componentes sem problema. Então, essa questão é muito importante para você analisar. Então você tem que ir com calma. Por isso não pode ser uma decisão apressada. Tem que ser uma pesquisa, tem que analisar sua condição de pagamento para enfim você comprar a sua máquina. No aperreio, como a gente fala, não adianta, não vai dar certo. Bom, é isso por hoje. A gente fica por aqui. Na próxima semana a gente volta falando de como você conseguir manter o seu notebook atual por mais tempo. Quais os cuidados básicos ali, as atenções mínimas para que você consiga fazer o seu notebook durar bastante. Então a gente se encontra na próxima semana com mais dicas. Até lá!